parelha dela, monta em casa na favela, desfilava com a donzela, que beleza de mulher. Me dei guarido, não queria outra vida, era minha protegida, era só meu esse filé. De engano, ela foi se transformando, meu dinheiro estourando. Olha onde eu fui parar, pelo absurdo eu não consigo criar diário. E é um pobre operário, ficou ruim de segurar, vacilou. Era mãe dela, tia dela, prima dela, amiga dela, uma cadela, e só eu pra sustentar. Era uma festa de pagode excelente, e eu olhava pra frente, tava medo de entrar. Jogar de cerveja pra todo lado, cheiro de arroz queimado, e ela querendo zoar. Mandei embora com a sua ratatouille de chinelo, maricuia, mas um dia outro lugar vacilou. Parei na dela, montei casa na favela, desfilava com a donzela, que beleza mulher. Lhe dei guarida, não queria outra vida, ela minha protegida, era só meu esse filé. Brincando, ela foi ser formado, meu dinheiro estourando. Olha onde eu fui parar, com nome sujo eu não consigo crediar. E eu um pobre operário, ficou ruim de segurar, vacilou. Bora, Marcia Black! Canta aí! Vacilou, me tirou de mané, e vai voltar pra ralé. Era mãe dela, tia dela, prima dela, amiga dela, maca dela, e só eu pra sustentar. Era uma festa de pagode na Celeste, e eu olhava pela festa, dava medo de entrar. Todo jogado, cerveja pra todo lado, cheiro de arroz queimado, e ela quer zoar. Mandei embora com a sua ratatouille de chinelo, maricuia, mas já outro lugar vacilou. Vacilou, me tirou de mané, não pensou, vai voltar pra ralé. Tá na bobagem, quer ficar com meu melado, suamos até o pé. Tá na bobagem, quer ficar com meu melado, suamos até o pé. Casa de malandro, vagabundo no pé de preto.